arranhar o teu. Não, não é possível. Manda todo mundo embora. Fecha a grade. Isso é horrível. Abocanhar o teu. Não, não é possível. Manda todo mundo embora. Fecha a grade. Isso é horrível. Abocanhar o teu. Não, não é possível. Abocanhar o teu. Não, não é possível. Manda todo mundo embora. Isso é inconcebível. Mas começa a suceder um absurdo desse. E deixou aí uma boa assim. Mas que barbaridade. Abocanhar o tempo. Manda todo mundo embora. Mas vai pra onde esse mundo desse jeito? Abocanhar o tempo. Não, não é possível. Manda todo mundo embora. Fecha essa grade, rapaz. Abocanhar o tempo. Não, não é possível. Laia, laia, laia. Abocanhar o tempo. Não, não é possível. Manda todo mundo embora. Mas aonde eu vou enfiar isso? Voltou o T! Puta que pariu! Que coisa linda, que coisa linda! Chama! Chama lá o Isidoro! Voltou o T!